179, tô ciente, no 09, será que tá puxando a retaguarda? Mas tem escuro agora. Zero, go. 980, go ahead. Could you say me, sir? Are you going to push until what stand? 09, 10? We're stopped right here. Roger, sir. Let's hit Charlie. Quando possível, a ascensão 105, a senhorita me liberaria? Eu tô estimando a posição 1223 em Brumado. Bilhete Vitor Charlie. Back from gate 09 and 10. Could you tell me if it's your company or infra-aero doing that? Next time, we'll stop and push farther back, American 980. To be like all day like that or just today? Just today, American 980. Roger, sir. Número 5, autorizado, ele é sector AP, estão no zero, reporte estabilizado. Reportará. Farol de leite, Vitor Charlie. Gente. Objeto 5826, reduza velocidade para 1909. César 900, 0530 da presente Duna. Duna, voo no 605. American 980, approve a taxi via from 1 in India, holding point runway 10, tower 118-195, altimeter setting 1015. American 980, apron India, holding point 10. 3179, 5 Bank da América, inicial taxi para retaguarda, autorizado pushback, acionamento, chama taxi. Salvador, bom dia, trip 5345, sentido informação Lima, autorização 380, Vitória. Trip 5345, só um minutinho agora. Papa Romeu, Juliette, Vitor Charlie, autorizado subida para nível 105. Gente, autorizado descida para altitude de tráfego local, não entrar frequência de reportar no setor, livre frequência. 4-5, Vitória, contra 4. Pronto, 4, trip 5345. Autorizado para Vitória, 380, Operzulu 44, decola da pista 1-0 com curva direita na Dael, Leda Elde. Controle 120, decimal 80, aciona 525. O trip 5345 autorizado 380 para Vitória, via Operzulu 44, decola da pista 10 com curva direita, Dael, Leda Elde. Controle 2080 e aciona 5525. 5345, atendimento correto, shampoo, chiveca, acionamento. Ok, vai chamar quando o plantão para posicionamento, trip 5345. Testou o localizador com a pista vista, o gol 1605. Ciente, complete final, chame torre 1185, bom pulo. 118.5. Confirme. A torre qual é? 118.5? Afirmativo. T5826, autorizado LS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado. Salvador, muito bom dia, o gol 1605. Confirme. 1605, bom dia, estamos a 0.5 milhas do marcador externo, trem baixo travado. Cliente, tem pouso autorizado na 10605, a centena 59. Você está lindo, pouso. Táxi via Pátio Uno Índia, Alfa, ponto de espera da 1-0, chama a torre, Uno 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-6. Realizado 5826. Ciente, complete final, chame torre 118, decimal 95, bom pouso. 8950 já. Bom dia, web 5826, passando externo, baixa trava. 5826, continua guardando pista livre. Ó. 5, 825 no solo, direito 219. 219 à direita, boa. Solo Salvador, bom dia, voo 1605, nossa disputa. 1605, bom dia, taxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa e Juliette para o 05, voo 1605. Autorizado, 5 graus, 62, 6 graus, 6 graus, 6 graus, American 980, line up and wait, runway 10. American 980, line up and wait, runway 10. Trip 5217, bom dia. Chegada Bonf, quando no ideal desça para o nível 050. Deixa no ideal, descendo 050, Trip 5217. Canal 90, clear, takeoff runway 10, 0 degrees, 2 knots. Clear takeoff runway 10, American 980. 3179 após a América, ali mantém. Alô, Salvador, bom dia, chamei 6225, tá, frente da Lima, autorização para Brasília, nível 340, está no gate 1, 01. Canal 6225 para Brasília, pode ser cópia? Mais que trato para a cópia. Canal 6225, autorizado Brasília, 320, Upperwitch 10. Decola da pista 10, com primeira curva esquerda, na saída Momo, transição Nitsa, controle 120, decima 8, transponder 5531. American 980, thank you, good morning. Upperwitch 10, decola da 10 com primeira curva esquerda. Saída Momo, transição Nitsa, controle 1208, transponder 5531. Chegaram 6225, deixamento correto, chama para pushback acionamento. Mara pushback acionamento, 6225. Morning departure, American 980, with you at a 2.7 for 390. American 980, good morning. Radar contact, full departure, climb and maintain flight level 390. American 980, roger. American 980, we would like to request flight level 150 as a final, 15150. Confirm flight level 150. Affirmative. Roger, stand by coordination. Roger, thank you. Decola da pista 1-0 com curva à direita, Nadael Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5532. Sim, autorizado 360 para Guarulhos, via Upper Zulu 1-6. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, na saída da El Leda Bridge. O transponder 5532 e o controle 1208. Vou 1923. 1923, com o fechamento correto, chama para pushback e acionamento. Semana, com 9. Norma Juliet, Victor Charlie, Recife, na frequência 128, decimal 0, alterna 1260. Afirmativo, 1288, secundária 1260, Papel Romeu Juliette, Vitor Charles. Muito obrigado, até um bom dia. De nada. Zuno 79, aos 33, controle 120, décima 8. 208, boa. Autorizado PROD pelo 5217. Autorizado em Salvador, cordial, bom dia, tá 3179, nossa escuta. Bom dia, contato radar da Elida Bridge, submantenha 340. Atenção, 340, da 3179, da El, Elida Bridge. Antriza no 79, autorizada da presente para o Elida. Elida da presente, obrigado. Desça para 2000 pés, ajuste na 0 no meio, autorizado ele é X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado. 2017, descendo para 2000 pés, com a 0 no meio, acelerando estabilizado. American 980, contact Recife now on frequency 125.45, if enable 126.85. 45, roger, thank you, bye-bye. Vano 072, bom dia, será identificação, chegada Mari, desça e mantenha 050, autorizada da presente, TAP. Motorista Gonçalo. Max Raul, pela Serra November, Vitor Romeu, autorizado. O número meu pé, decola da 17, curva direita no corredor Axé. Controle 120, decima 80, passando 0122. Confirmando. Gente, mais Serra Golf está no hangar da Bata. E o PAB? Zero único. Gente, está na meta ataque, agora chama torre. 1-1-8-1-9-5. Bom dia. Solo Salvador, gol 923 para pushback e acionamento. Estamos no 62. 1-9-2-3. 0-1-autorizado, chama ataque. Gol 923. Para o puxo acionamento no pátio 3, o trip 5345. Trip 5345 autorizado no pátio 3, chama táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, o trip 5345. Compulso. 1895, obrigado. ajuste no 1500 pés, Corredor Vera Cruz, aposta através de Paripe, informa ajuste no 05, quilo Papagito. 217, cheque trem. Baixo checado. Gente, o vento em Salvador, 60 graus, 5 nós, pouso autorizado. Subi pouso 10, 352, 17. Para táxi Gol 923, estamos com 175 a bordo, 0358 de alta, 9 alterna, confirma. 1923, táxi autorizado via parte 1, 1 ponto de espera da 10, chama a torre 1185, altimetro 1095. Parte 1, ponto de espera, confirma para o Gol 923. Ponto de espera 1185. Em Salvador, 35217, por gentileza, poderia confirmar o vento? 130.59. Gente, grato. 5345, táxi em frente via parte 1, DJ Alto, ponto de espera da 10 Torre, 11895, altimetro 1095, vai seguir o tráfego da rua. Autorizado táxi via parte 1, DJ Alto, no ponto de espera de uma torre 118.5, seguindo o tráfego da rua, 35345, bom dia. Bom dia. Sou IP, estou no zero, rapaz, estabilizado. Autorizado LS, igual ao 972. Afirmativo, autorizado LS, que sou IP, está 1-0, rapaz, estabilizado, igual ao 1072. Autorizado o procedimento, o X-Ray, portaria estabilizado, igual ao 972. Zona 072 informa tráfego 11 horas, 6 milhas, mantendo no 1500 pés, rumo nordeste, um helicóptero sem interferência na sua aproximação. Alternativa, Zona 072. Espera da 10, pronto, Zona 10. Chama a torre, 118, 95. Zona 10. Cliente, ali mantém o 93. Ali mantém, Zona 93.